agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Esta pequena casa de fados que de segunda a sexta-feira traz para ti um pouco mais do nosso tesouro português, desta nossa alma tão portuguesa. Vamos começar este nosso programa com grandes fadistas. Começar e continuar, porque por aqui passam grandes e grandes fadistas, grandes vozes, belos fados, lindos poemas. Vamos desde já deixar-lhe também aqui os nossos contactos, para onde nos pode fazer os seus pedidos, as suas dedicatórias, que são sempre bem-vindos aqui ao nosso programa. Pode fazê-los através de www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Deixe que esse coração palpite e que essa alma se encha de boas e belas emoções. Vamos começar este nosso programa com esta nossa seleção musical com Vasco Rafael, Ronda do Fado. Depois ficamos com Engatatão das Dúzias, na voz de Fernando Faria. E terminamos esta seleção com Ingrid Gualdrapa, com o tema Calor na Moraria. Dois grandes temas. Três grandes temas, três grandes fados para começar este nosso Diga Lá ao Senhor Fado, como já é hábito, sempre, sempre em português. Mas ninguém conhecia o fado antigo, canção do povo. Foi por castigo transformado em fado, um velho fado, nostalgia. Já não existe na lendária moraria. Depois fui à Venha Sé, onde parava a fadistagem grande. Fadistas ninguém soube dizer nada, há gente a quem perguntou. Depois na velha Moira, mão do fado ganhou fama, teve raiz e virto para manter a tradição. Lá existe a posição da Senhora da Saúde. O fado antigo, canção do povo, foi por castigo transformado em fado. O velho fado, nostalgia, já não existe na lendária moraria. Canção do povo foi por castigo transformado em fado. O velho fado é nostalgia, já não existe na lendária moraria. Sou casado, mas se em sorte tu me quisesse um dia, juro-te à fé de quem sou, que faria bigamia. Juro-te à fé de quem sou, que faria bigamia. Por que é que este pardalaco me estava a arrastar a casa, se ele já nem forças tem para que tem lá em casa? Se ele já nem forças tem para que tem lá em casa?

cantando rei vitalício. Do fado, um grande senhor deixou-nos em pranto e dor. Adeus, Fernando Maurício. Adeus, Fernando Maurício. A igreja de Santo Estevão não há vozes que se atrevam cantá-la com tanta garra. Como era a voz do Fernando, esse igrejo quem chora hoje a guitarra? Como era a voz do Fernando, esse igrejo e venerando, por quem chora hoje a guitarra? Sua voz não volta mais aos lugares habituais de sua amada cidade. Mas onde estiver o fado, Fernando serás lembrado na memória da saudade. Ou menos conhecidos estes nossos fadistas, sendo mais ou menos ouvidos, aqui têm sempre espaço neste nosso Diga Lá ao Senhor Fado, nestes 30 minutos em que a alma portuguesa se faz ouvir. Vamos ficar agora com Alfredo Louro, com Canto das Mágoas, depois ficamos com Culto ao Fado, na voz de António, de Vítor Manuel, assim que é, já me estava a enganar, e terminamos esta seleção com Guitarra Tu És Princesa, na voz de Armando Jorge. Dois, três grandes fados para esta nossa segunda seleção. Fique por aí e desfrute ao máximo deste nosso momento de alma portuguesa. São segredos, só para nós e mais ninguém. E há mágoas que são segredos, só para nós e mais ninguém. E as divulgar felizmente, me magoar em alguém. E as divulgar felizmente, me magoar em alguém. Thank you. e as mágoas que a alma sente. E nunca são reveladas as mágoas que a alma sente. E nunca são reveladas, doem mais profundamente. Por nunca serem contadas. Esta fé que me domina, acreditar no fado, esta fé que me domina, ai, acreditar no fado, é como uma doutrina, para mim algo sagrado, é como uma doutrina, para mim algo sagrado. Quem tem o fado na alma, ao dar-lhe o amor seu, quem tem o fado na alma, ao dar-lhe o amor seu, calma e ganha um lugar no céu. O seu coração acalma e ganha um lugar no céu. Quem canta está a rezar o fado com devoção. Em qualquer lado a cantar, faz do fado sua oração. Quer soltar as amarras e confessar um pecado. Quer soltar as amarras, verás presto culto ao fado. Só bem junto das guitarras verás presto culto ao fado. Diga lá ao senhor fado. Guitarra, nasceste um dia para a melodia do nosso fado. Guitarra, menina e moça, tu és tão nossa, fica ao meu lado. Guitarra, sangue, companheira de alma inteira, bem portuguesa. Guitarra, música ancestral, em Portugal tu és princesa.